Se possível, por favor, me escuta. Meus lábios não se mexem, mas o meu coração pulsa cada batimento. Soa mais que mil palavras, mais sincero do que se todas elas fossem faladas, que gritadas ecoam em meio ao meu vazio. Todos filhos do mesmo pai, mas como estranho agimos. E o amor vai me sendo a raiz de todo bem. Ver os que necessita dele é o mesmo que não vê ninguém. Tão raro que merece clique se praticado. Aplique filtro, foto, face, novo status. E a dor que é pessoal vai se tornando coletivo. Discurso de dignado não te faz o ser mais digno. Vários manos têm garantido seu próprio céu, como se fosse contratos, rubricas em um papel. Vê se acorda, porque a corda tá no seu pescoço. Que pra confundir o sábio, Deus tem usado os loucos. Sonhos vieram, deram forças pra lutar. Realidade veio, me fez amadurecer. Você também é capaz, irmão, basta acreditar. Viver, sonhar, lutar, vencer. Sonhos vieram, deram forças pra lutar. Realidade veio, me fez amadurecer. Você também é capaz, irmão, basta acreditar. Viver, sonhar, lutar, vencer. Se aprofunde no amor pelo próximo. Verdadeiramente seja consciente. Pare e pense, não machuque, não condene. Amém, acolhe no seu coração. Tenha mais noção da situação. Não jogue pedras no seu irmão. Apenas estenda sua mão pra que se encontre caído no chão. Essa é a melhor ação. Aprendizado com mestrão. Transfiguração, transformação. A grandeza da paixão. A oração que cura liberta o coração que se encontra na escuridão. Falta mais respeito na nossa população. Eu só vejo discriminação. Critica, julga pela aparência. Falta mais coerência, decência. Irmão, eu peço por favor, vê se respeita, tenha mais prudência. Pelo sonho de conquista, o sonho de conquista. Sonhos vieram, deram forças pra lutar. Realidade veio, me fez amadurecer. Você também é capaz, irmão, basta acreditar. Viver, sonhar, lutar, vencer. Sonhos vieram, deram forças pra lutar. Realidade veio, me fez amadurecer. Você também é capaz, irmão, basta acreditar. Viver, sonhar, lutar, vencer. Quem não tem cão caça com gato e depois só come rato. Vez ou outra vez reclama mal alimentado. Rei, o que tem feito pra mudar essa história? Você molda os seus problemas, são os problemas que te molda. Ação e reação, então reage pra agir. Ou assiste de camarote, amarete, engolir nada. É isso mesmo, nada pode te impedir. Se você quer contra a maré, você vai nadar e conseguir. Pros que estão no caminho, deixo aqui minha lição. Tudo que você for fazer, faça de bom coração. Mal feito ou feito nada, tudo tem o mesmo efeito. Ou melhor, mostra que ali tem um ser humano com defeito. Faça o seu corre, deixa uma luz no mundo. Vai que ela aparece pra alguém no fim do túnel. Minha luz eu deixo aqui, irmão. Espero que ela apareça dentro do seu coração.